nos correr. O crime é ilusão, na fuga com os malotes vem te cobrar. No frio da calada e se der falha, dos 20 e pouco não passa. Locomotiva não para, que draga nos corre. O crime é ilusão, na fuga dos malotes vem te cobrar. No frio da calada e se der falha, dos 20 e pouco não passa. E na garupa DRD de Schmidt Taurus, empresário de Capitiba vira presa fácil. Coloca o cano na penha, na febre do ouro, largado amordaçado no frio do calabouço, almejando comprar uma goma pra coroa. E dessa vida de sofrimento, o sonho da boa, o soldado de AK no alto do morro, os meninos na biqueira, lucro certo no bolso. A firme de patrão sem estampido de pau, orgulho pra quem não cursou nem o fundamental. Cobiçava as vitrine, também queria ter de low rider na pista, no pulso Cartier. Visão nebulosa, toca bala clava, caixão lacrado pra quem só vê louçada. E do crime o que herdou, no corre na lida, santinho com a sua foto na missa de sétimo dia. A motiva não para, de draga nos correr. O crime é ilusão, na fuga com os malotes vem te cobrar. No frio da calada e se der falha, dos 20 e pouco não passa. Nos corre, o crime é ilusão, na fuga dos malotes. Vem te cobrar, no frio da calada. E se der falha, tu sente pouco, não passa. Corte, bala, crava, não desacredita. Se polícia mata, imagina nós que não somos nem polícia. Crique, creque, escorrega o dedo no escorregador. Na mesa de sétimo dia, mais um finado viajou. Sem mala e sem luz, no fim do túnel não é a próxima vida e sim a escuridão do outro mundo. Viaja não, aqui não tem palhaço, Bonnie Clyde, fia. Aqui a calada é real e o cineasta não sorri. De ouvido até tô no HT, se não perdeu dos gambel. Próximo alvo é você que faleceu. No mundo do crime você não é ninguém. Na frente do canhão você só vai poder dizer amém. Torcer pra sua face sair bem na foto, senão o seu caixão vai ficar lacrado no velório. Choro, lágrimas, cotidiano é difícil. Hoje já não tenho mais, pelo que se mudou do crime. O motivo não para, de draga nos correr. O crime é ilusão, na fuga com os malotes vem te cobrar. No frio da calada e se der falha, dos 20 e pouco não passa. Vem te cobrar no frio da calada e se der falha.